0190. Partido 1180, Fênix 14, chame quando para o cruzamento da pista em 8. Do 4208, solo aos 43, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Vai liberar a direita, solo 219, 4208, bom dia. Gente, número 3, aguarde para inicial, total 999. Salvador 345 para o táxi com 69 a bordo, alternado Salvador com 2 horas e 10 minutos a bordo. Táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, 345, bom voo. Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, lá com a torre 345. Salvador Azul 4208. 4208, você continua o táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso parte 1. Continua via Alfa, informe antes da Juliette 4208. Então, November Alfa, vou na proa de buraquinho e transfira o solo em 119, decimal 8, bom voo. Corrigindo o controle, 119, decimal 8. Transfira 119, decimal 8. Livre ingresso, repórter alinhado e pronto para decolagem, Lima, Lima Fox. Mike Eco Delta, decolado aos 46, transfere em 119, decimal 8, bom voo. Delta. Mike Eco Delta, controle. Autorizado. Oceano 6200, localizador em aproximação, redução, cheque pré-pouso, chame a torre, 1186, Oceano 200. 86, Oceano, agradece. O TRIP 5345 mantém o ponto de espera, pistando a zero. Mantém o ponto de espera, TRIP 5345. Ok, Índia Nova Europa, a partir de agora vou e visual na proa 0620, mantenha 1000 pés, eu tenho um helicóptero no litoral, bem próximo a 1500. Reitero, manter a proa 060. Eu chamo a torre 118, decimal 6, ajustando 014, bom voo. Prossegue via Alfa, chama a torre, não pode esperar dar no 0, feliz, 14, grato. Solo Salvador, 3179, feedback acionamento, espaço 3. Pátio 3 é o número 3, agora para acionamento, aguarde autorização, TAN 3179. Escuta, TAN 3179. Sua transmissão está um pouco falha, poderia repetir, por gentileza. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós, o Oceaner 6200. Agora sem alto e claro, livre pouso na 10, 620 já. Salvador, 6225, este é o controle Salvador. Gira à esquerda, voe bomb, desça para 5000 por 1014, chegada bomb, pista 10. Lima Fox, atento à esteira de turbulência do Airbus Oceaner, pousando, cruzando agora o eixo da 1735 para pouso na 1-0, quando pronto, livre decolagem, pista 1-7, o vento 1-20 graus, 09 nós. P5345 ali mantém pista 1-0, porém vai aguardar de 2 a 2 minutos e meio para decolagem devido à aeronave decolando agora da 1-7. Vai cruzar o campo, ok? Sim, Alô, 50, libere a direita via Fox e chame o solo em 121 decimal 9, bom dia. 129, liberando a Fox, muito obrigado. Torre Salvador, eu sei que você passa no ponto de espera da 1-0. Fênix 1-4, mas um ponto de espera da 1-0. Lima, Lima, Fox, decolador 50, controle em 119 decimal 8, bom voo. 098. Tânia 200, bom dia, táxi autorizado via Alfa, informante da Juliette para ingresso 41. Via Alfa, ingresso da Juliette, amarela. 10, foi direto Puca. Direto Puca, Lima Fox. A bordo, 4 horas, alternando Belém, táxi livre até o ponto de espera, lá torre 18-6, bom voo, Alfa de Abraço. Litoral, à sua frente, helicóptero a 1.200 pés, mais precisamente o Mike Juliette Romeu. Está autorizado a aproximação ILS. Autorizado, voo 434. Prossiga. Agora sim. Vento 130 graus 08 nós, livre decolagem, o trip 5345, livre decolagem, pista 10. Que é com o Delta, informe, livrando a zona de controle. O Fênix 1-4, a linha e mantém pistão no zero. A linha mantém no zero, Fênix 1-4. Trip 5345, decolador 54, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, cara. Alfa Índia Bravo, mantém o ponto de espera da 10. Oi, Salvador, é Trip 5345, se escuta. 5345, está em contato radar, após 2000, girar à direita Leda. Após 2000, direita Leda. 5345. O Fênix 14, vento 130 graus 08 nós, autorizado decolagem, pistão 10. Ainda não estou visualizado mesmo. Positivo. Então voe sobre a água. Afirmo. Alfa Índia Bravo, ali mantém pistão 10. O Delta. Quente, frequência livre. Com 434 em aproximação, redução cheque pré-pouso, torre 1186. 186 pro 434, bom dia. Boa. Oceano 225, sem restrições até 2500 pés. Sem restrições até 2500, Oceano 225. Controle Salvador é o Fênix 14. 3663, desça para 5000. 5000, Ferreira, Ferreira. Outra aeronave para Salvador. Fênix 14. Fênix 14, esse é o controle. Vou para Vitória, suba para o 055 e sempre na escuta. Acendendo para o 055, vai curvar direito para interceptar 80, Fênix 14. Gente. Salvador, trip 5345. Trip 5345. É coordenar ao nível 260, sensível, senhor? Ciente, nível 260. Muito claro. Controle, tem a posição do Indiana November Alpha pro Mike Delta Romeo? Tem, sim. Ele tá na sua cauda, afastado umas 6 milhas. Positivo, você vai ficar sobre o pedágio aqui, mantendo 1000 pés, ok? Ciente. Salvador, voa 922, informação em dia. este é o controle, ajuste agora 1014 via chegada mar e desça para 2000. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 10, gol 434. Alfa Índia Bravo, decolado aos 58, controle transfere em 119, decimal 8, bom voo. Não é controle 198, Alfa Índia Bravo, bom dia. Total 999, bom dia, mantenha o ponto de espera, pista 10. Índia Bravo é o controle, está em contato radar, cumprindo a saída MOMO. Cumprindo a saída MOMO, estação 280, Alfa Índia Bravo. Nove nove no uno, ali mantém pista 10. Oceano 225, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, Oceano 225, autorizado ILS. 000, libere a direita via eco e chame o solo em 121, decimal 9, bom dia. Direita na eco, 219, bom dia. Gente, cumprindo a saída Puca Jamon. Salve, bom dia, gol 1434, segurando na eco. 434, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 434. Lima Lima Fox, chame Recife 12545. 2545 Lima Fox. 9, para o táxi, através de 204, no Zero Galeão com 3 horas e 40. Total 9911, o vento 120 graus 09 nós, autorizado decolagem, pista 10. Bom dia, tá bom. 2000 via, Ferreira 3. Oceano 312, controle, ajuste agora 104 via chegada a mar e desça para 2000. 312, 2014. Total 9911, decolado 202, controle em 119, decimal 8, bom voo. 7198, chamarei. Bebe a 3. Tem uma informação aqui, próximo apelo. poderia ter uma proa de dona, que aí a gente ajuda ela? Livre. Controle Salvador, bom dia, o total 9911 decolou. Total 9911, este é o controle Salvador, contato a radar. Ciente. Achei o Vitor Delta, o controle, meu cordial. Vitor Delta, informe passando o nível de voo 080 em Salvador, ajuste 104. A razão de descida, pois existem saídas para o setor noroeste de Salvador. Descendo então, 363. O oceano vai interceptar a final do procedimento. Já tem a cabeceira vista, lá na frente. Muito bom, então vamos checar o trem, chamar a torre 118-612, oceano 225. Vamos lá chamar a torre então, até já, obrigado, bom dia. Até. Frente. Oi! Fechão. Salvador, bom dia, Ocean. 225 estabilizou final, visual, cabeceiro no zero. Ocean é 6225, bom dia, continua aproximação, informarei pista no zero livre. Para informação, Airbus Data iniciando rolagem neste momento. Get grato na sua escuta, 225. Este é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 8.014, chegada bom. X663 está autorizando aproximação em LS. Autorizado LS, 663. Gira esquerda, voe bom. Né, 6225, check trem, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 120 graus, 07 nós. Acho que eu travou, livre pouso, Ocean 225. São 3179, decolado 206, controle em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, tá, 3179, até mais tarde. Controle Salvador, bom dia, TAN 3179, passando 1.610 na DAEL. 3179, contato radar, pós 2000 Leda. Pós 2000 Leda, TAN 3179. Controle, o Martilhete Romeu? Siga. Pois, tipo, senhor, se é autorizado, desce para 500 pés e vai com proa do Ferry Bolt. Positivo, Martilhete Romeu, está autorizado, descer para 500 pés. E o senhor pode voar, inclusive, na proa 275 no primeiro momento e deixar o aeroporto à esquerda. Positivo, 275, deixar o aeroporto à esquerda. Juliette Romeu. Ciente, proposto e aceito 07, frequência livre. Salvador, azul 4208, autorização Recife 370, tem a Júlia. Opa, tá, Romeu, tchau. Bandeira Azul, 4208. 4208, Santop. Pronto. Recife nível 370, via Perisco 58, decolando zero, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5055. Autorizado em Recife, nível 370, Perisco 58, decolando 110 na Fuca, transição Caju, transponder é o 5055, controle 198. Fechamento correto, em pronto funcionamento, azul 4208. A chama pronta, azul 4208. Silva 217, bom dia, senhora identificação. O vento 130 graus 09 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso no zero, terreno é 3. A sua escolha. 6225, bom dia, taxi livre até o portão 1. Até o 1, é 225. Gol 1922, é livre ali. 1922, autorizado e LR. Opa, Romeu, Alfa, Índia Bravo, chame Recife, 12545. Recife, 12545, Alfa, Índia Bravo. Erro. Opa, Tango, Romeu, Charlie, qual é o tipo do equipamento? Está muito veloz, reduza para 210. O 6312? Positivo, reduza para 210. Está reduzindo, tá. Salvador, é muito bom dia, eu passaria 2223, então, 223, controle, ajuste agora 1014, desça para 9000 na chegada Pons. 1014, 9000, bota 2223, por lá, 9000, aquele filho da puta lá, Senhores aeronavegantes, esta é a frequência do controle Salvador, câmbio. Oceano 312, está autorizado a aproximação em LF. Total 99111, chave Recife 12545. Você escuta. Total 99111, vai chamar Recife 12545, obrigado. Gol 922, chega o trem, chame a torre 1186. 1186, gol 922. Mike Juliette Romeu está autorizado a prosseguir da presente posição direto para o ferry. Romeu. Passaria do 223, velocidade 250 mais. Na 3304, descendo para 5000, vando bom, prossiga. Controle Salvador é o Fênix 14, a 40 milhas, está ligando também.